A outra foi que o meu marido conseguiu tirar a carteira de moto, tirou a carteira de carro, Senhor. Obrigada por todas essas graças e bênçãos recebidas, Senhor. Muito obrigada. E também pelo meu emprego maravilhoso que eu tanto pedi a Deus e Ele me iluminou. Muito obrigada, Padre Reginaldo. Muito obrigada, Jesus. Evangelizar é preciso. É preciso mesmo, filha de Deus. E olha, divulgue essa Hora da Misericórdia. Fale para as amigas, para os amigos. 3 horas da tarde, gente, hora tão abençoada, tão santificada. Hora em que nosso Senhor deu a sua vida por nós. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. E o texto de hoje, nesta terça-feira, é Lucas 12, 35 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus, preste atenção, escute. Estejam cingidos vossos rins e acesas vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigilantes quando vier. Em verdade eu vos digo, os fará sentar à mesa e servi-los. Mas, se vier na segunda ou vier na terceira e não os achar vigilantes, o que fará? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema de hoje é clássico. No cristianismo, a vigilância cristã. O discípulo de Jesus deve, eu como padre, você como leigo, viver numa contínua espera do Senhor que vem. Uma espera ativa, não é uma espera a cruzar os braços e vou esperar a minha morte. Isso é covardia. Por falar em covardia, se matar é uma covardia. Esses dias eu atendi um senhor, um rapaz, na verdade. No momento de desamor, a mulher o largou, mas também o cara safado, aprontou, é claro, a mulher largou. E ele começou a querer se matar. Quando eu disse para ele, escuta, você está sendo covarde, mas o homem quase avançou em mim. Mas é verdade. Se matar é covardia. É o caminho mais fácil, mas não é o caminho certo. O caminho certo é vencermos, erramos, tá? Eu vou mudar. Mas o problema, aqui eu já estou desfocando. Me perdoe, ouvintes, eu desfoquei, mas eu vou continuar. O problema não é a pessoa dizer, me perdoe, a pessoa... Quando acontece uma traição no casamento, geralmente se pede, me perdoe. É possível perdoar, mas o problema não é perdoar, é saber se não vai aprontar de novo. É insegurança que gera. É insegurança porque é o cristal que quebrou. Filhos queridos, por isso que aí o perdão tem que ser oração e dos dois lados. Mas, acho que tem a ver com o texto de hoje que fala de vigilância. A vigilância em todos os aspectos. Eu como padre tenho que ser vigilante no meu sacerdócio, na minha vida de oração. Você como casado, tem que ser vigilante. Vigilante na oração, na prática da fé. Hoje é terça-feira, nós rezamos também pelos doentes. Vamos juntos? Agora, intercessores, me ajudem. Vamos rezar por aqueles que estão nos hospitais. Toda terça-feira nós fazemos esse momento de oração. Rezemos por aqueles que estão desenganados dos médicos. Teu amor me cura, me abraça. Senhor Deus, que passaste pelo mundo fazendo bem, curando os doentes, restituindo a saúde dos que sofrem. Abençoai os que estão nos hospitais nesse momento, ou aqueles que estão agora nos acompanhando em cadeira de roda, aqueles que estão com uma gravidez complicada, sangramentos. Senhor Deus, abençoai aqueles que estão com dores, que nem foram trabalhar, tão de licença. Senhor Deus, estenda a tua mão poderosa e restitua a saúde. Cura, Senhor. Santifica, Senhor. Restaure a saúde, Senhor. Restaure a saúde. Tire a dor. Senhor Deus, abençoai e santificai essa água que será tomada, dada aos familiares, levada aos doentes. Eu não me esqueço uma senhora que o filho estava na UTI e ela levava todo dia. E ela trouxe o filho depois aqui na igreja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na hora da misericórdia.